SAP está autorizado, servidor 366. Gente, reduzindo 180, gol 1075. Passarei 2231, curva de sobreturação, curva direita pro a 165. 1075 vai atingir o 5000. 075, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 025, limitado pelo localizador, redução no 809. Na proa 025, limite ao lock, com 075. Passou 70 para 60, 2231. 31, ciente, mantenha nível 060, guarde para a descida. Curve à direita para o A160. Direita, A160. Qual é o limite? 160? Limitado pela radial 270 Salvador. Passarei 2231. Limitado pela radial 270. Confirma o tráfego na sua direita aqui? Informo o tráfego. Controle igual ao 9785. 11 horas, 8.4 milhas, um Boeing 738 está passando nível 055 para 050. Sim, controle igual ao 9785. 1785, contato radar, subam nível 360, saída da Delta São Blast. É, entre a 360 na pressa. Controle autorizado, RNAV pro gol 1075. 1075, inicie redução para aproximação da presente pro Serra Vitor 368. Desça para 2500 pés, ajuste no 014, 1075. Ajuste no 014, gol 1075, 2500. 1075, inicie redução para aproximação. Informa o tráfego na sua posição de uma hora, na final ILS 6.5 milhas. Inicie redução para aproximação, gol 1075. Gente, reduzindo. Passarei do 2231, desça e mantenha nível 040. Descendo para 040, nessa proa 2231. Trouxe Salvador, boa tarde, seu 3172, informação Charlie. 3172, aciona identificação, chegada a Mari, desça e mantenha nível 070. Identificou na Mari 070, seu 3172. November 91, Charlie Risk, descendo flight level 050. Understand flight level 050 for November 91 Charlie Whiskey. Passare do 2231. Curve à esquerda pro 070. Esquerda 070, 2231. Isso em redução para aproximação. Desça para 3000 pés, ajuste no 014. Para 3000 no 014, 2230. Avianca 6320, Cal Tower 118, Small 6. 2231, para interceptar o localizador, curva à esquerda para 045, reposta estabilizada. Esquerda 045, repetidora estabilizada no lock 2231. 2231, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Para 2000, 1014, 2231. Correção, passarei do 2231, está restrito ao nível 030, aguarde para a descida. Gente, estrangir no 030, 2231. Gol 075, tá visual com a pista. Voo no 075, chame Torre 1-8-6. Boa. A série do 2231 informa o tráfego, posição de 9 horas, 2.6 milhas, mantendo 1.500 pés. O Bravo November 2 Alfa. Então acho que é o mesmo que é esse 2231. Ok, we understand the first 900 meters are closed, clear to land runway 10. Negative. 90 meters. 90 meters. Runway 10 impractical. 90 meters. 90 meters. Copy that. 6 meters. 8. Pela saída Gole, São Gonza, curva direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0. Menos 90 metros. A frequência do controle é 1-19.8. E seu transponder é 5437. Reduza para aproximação, informa o tráfego 5.2 milhas. Autorizado para Campinas, nível 360, VAPRIS 58, Gole Gonza, decola com curva direita 19.8, 5.437, só para retificar, é bem 200 metros, 90 metros. Como tráfego 5 milhas na final, reduza para aproximação. Passarei do 2231. Afirmo. Confirma, é 1200. Comandante, a partir do 00 a pista vai estar liberada. Os 3.005 metros, menos 90. Ah, então 90 metros agora. Ok, obrigado. Afirmo. Registrado, né? Afirmativo, primeiros 90 metros. Prato. Controle Salvador Batalha, de voo no 755, 6 da formação Delta. Pista, deve ser uns 900 metros. Tava, tem uma marcação que era os primeiros 1.200, porém devido ao NOTAM já, a pista já está operando e tem uma nova marcação que são os primeiros 90 metros que as pistas estão impraticáveis. Salvador, o gol no 755. Confirme. A intenção é RNAV da 10 aqui. Então, 3172, modulou? O gol no 755, a intenção é RNAV da 10. Salvador. Gente, aguarde ter autorização para RNAV, gol no 755. 3231, autoriza 2000. Avianca 6320, on the ground at 01, approve taxi the first intersection right, and contact the ground 121.9. Cross to the right 1219, Avianca 6320. 090, correção 080, redução 2509. Já com 2509, 080, gol 925, pode confirmar se a pista opera em toda a extensão? Sim, primeiros 90 metros indisponíveis, gol 1925. Só 90 então, 925, sim. Salvador, o 3172? 3172, prossiga. Nem solicito o RNAV da pista no zero, só confirmando então, só os 90 primeiros metros da pista fechando, o ATCZ é 1200. Partida presente, os primeiros 90 metros. Então, 3172. 3172, cruzo 80 para o 060. Gente, 3172. November 91, Charlie Whiskey, descendo flight level 040. Now in Charlie Whiskey, descending at flight level 040. Então, 3172, desça para nível 050. 05072. Foi ali, S2231. Primeira nave que mudou? 2231 na final, baixar e travar. 2231 no Torre, 1-8-6. 8-6, boa. 1-7-5-5, confirme indicada. Indicada 2809, reduzindo, bora 7-5-5. Confirme 2. 280, reduzindo o gol no 755. Gente, da presente redução, 220 nós, gol no 755. Mativo vai reduzir 220 nós, gol no 755. Abaixando e travado na sua escuta das vezes. Desce, mantenha nível 060. 060, gol no 755. 72, curva à esquerda pro 025, limitado pelo localizador, TAM 3172, expectoração para sequenciamento. Só confirmando, esquerda 025, extensão RNAV, proa do Serra Vista 366. Ciente, vai ser autorizado mais à frente a RNAV, TAM 3172. Ingressando Interlagos, visual pro campo, fica Cabo de Serra. Quilo Quebec Sierra, chame Torre 1 no 8 decimal 6. No 8 6 Sierra. Ser locado em primeiro 90 metros. Teste, livre posto, 2231. Foi Salvador, boa tarde, Papa Pérez, Quilo Quebec Sierra, ingressando no corredor Interlagos, visual no campo. Forte no rotatório, Quebec Sierra. Quilo 14, clear the ILS final report established. Clear ILS final, descend to 2,000 feet, 1014, will report established, November 91, Charlie Whiskey. Posicionamento, gol 1674, está no portão 1. Guarde um instante, gol 1674. Guarda. Sarilho 2231, solo 05, livre direita, solo em 121, decimal 9. 219. 230, limite magnético 120 de Simbra, gol no 755. Gol no 755, forma indicada? Indicada 220, nosso, gol no 755. 1180, gol 925. Coro 925, desça para nível 070, redução para 220 nós, 1925. 220 nós, 70 nível, 925. TAM 3172, autorizado 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 no 014, confirme o limite do 3172. Permanece, magnética 120 de Simbra, 3172. Ok, 120 de Simbra, via copiado de Salvador. Como é que você erra? Desça para 1.000 pés, eu posso sinal 3 milhas, estão no 7, informo possível 360 para evitar pouso simultâneo. Cliente descendo para 1.000, reportará 3 milhas da 1.7, se você vai que você desça para nível 050. 050, agora 755. Gol no 07, gol no 674, observe o parqueamento do Alfa 320 da Avianca Airlines, quais são? 319, inicia o seu pushback, ok? Excelente, gol no 674. Esse ano é a forma da contratação. Afirmo. Desça para 2.500 pés, ajustado no 014. Descendo para 2.500, proa do Serra Vitor 363, ou está 3172? 3172, proa do Serra Vitor 366. Ah, ok, 366, está 3172. Approach November 91, Charlie Whiskey is established. November 91, Charlie Whiskey, call tower 118.6. Watching tower. Gol no 925, desça para nível 060. É, 060, 960. No 925, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 245, limitado pela magnética 120 de Simbra. Direita 245, limitado pela 120 de Simbra. No 925. Final da 17. Voltará a interceptando o final da 17, fica na terra. 0, voo no 755. Pro 925, está autorizado a nível 050. 050, 925. Está 3835, autorização, Campinas. São 3835, queira aguardar autorização para Campinas. Ah, tu escuta. Mirrors, impractable, runway 10. 91 Charlie Whiskey, copy, only 90 meters unavailable, 91 Charlie Whiskey. Confirm for 91 Charlie Whiskey, confirm only the first 90 meters is closed versus the 1200. 90 mirrors, runway 10 impractable. The first 90 mirrors. 90 meters, 91 Charlie Whiskey. O 755, curva esquerda pro 175, limite localizador. Esquerda 175, voo 755, atenção a executar um R9. And again, now look at. November 91 Charlie Whiskey has 3 down and locked. Roger. Está autorizado 360 para Campinas pela Upper Whiskey 58, previsto saída Gole, transição Gonza, curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 10, a frequência do controle 119.8, seu transponder 5470, 90 metros, iniciais impraticáveis. Positivo 360, B58, Gole Gonza pela direita, 5470198, está 3835. Afirmo. 396. Goro 925, curva esquerda, proa 205, limite localizador. 205, localizador, 925. Patango Romeu até Oscar, contato radar, poste ideal de descida. Eu tenho 50, 925. 5, aguarde para descida, mantenha nível 050. Desça e mantenha o nível 050. Só confirmando para o Golo 755, posso ser a Vita 368, autorizado R9 no 0. Afirmativo, Golo 755, está autorizado R9, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. 2500, 1014, autorizado R9 no 0, Golo 755. No 3172, informe se está estabilizado. Estabilizado, visual com a pista, 3172. 3172, chame torre 198, decimal 6. 186, está 3172. E 40, alterna Galeão, qual é o POV? E 37. Obrigado pela informação, está autorizado o táxi via Índia, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista no 0. Quando ingressar na Alfa, chame torre 1 no 8, decimal 62, é bom voo, voo no 674. Sim, Índia, Alfa Charlie, na Alfa 18, 62, é bom, no 674. Decimal 9, switching 121.9, November 9, one choice. Airbag Serra avistado, pouso autorizado no 7, no 70 graus com 08 nós. Serra. 925. Vou no 755, inicie redução para aproximação, no 755. Iniciando redução, vou no 755. Now join taxiway Alpha and Kilo until April 3. Welcome to Salvador, November 91, Charlie Whiskey. 91 Charlie Whiskey, Alpha to Kilo. That's correct. Don't go to the next one. 755, informo tráfego na final, produção de 12 horas e 5.8 milhas. Airbus 320 da TAM, 755. Partiu ciente, voo no 755, completando a redução. E o limite, o 925? 1925, para o localizador, curva à esquerda, proa 135. E se redução para aproximação, no 925. E é do 35, 925, autorizado. Situação, TAM 3172, avistado, check-trem, pouso autorizado, pista 10, 150 graus com 099. Variação de 0 a 09 nós a 14 nós. 3172, ciente, autorizado, ponto TAM 3172. Estado na final, no 925. Na estável, 2000 ou 925. 5 complete e esquerda 115 para o localizador. Ciente, 925. O gol no 755 a 3.2 milhas, Serra Vista 372, já com a pista vista. Gol no 755, chame torre, 18 decimal meia. 18 meia, obrigado. Atingiu 70, o gol no 396. No 396, desse manter nível 050, nesse redução 2109. 50 com 250 nós, gol 210 nós. Afirmativo, no 396. 2890. Outro gol no 755, em forma justa 10, 14, primeiros 90 metros da pista 10 em Petcaves. Frente dos 90 metros, primeiros 90 metros interditado na guarda, gol no 755, 1014. Vai ficar avistado, número 2 para o pouso, curta aproximação. Frente, gol no 755. Solo, tá 3235 no 9 para posicionamento. Tá autorizado, posicionamento. Autorizador, o 925. 925, guarde para transferência de comunicações, mantém velocidade. Ok. Areia do 2231 no pronto para 4. Go ahead, sir. Oh, excuse my mistake, sir. That's Areia do 2231, red copy. No problem, go ahead. Of course, now your flight level 220 is approved by Recife Center to Barreiras by the airway Whiskey 42 until Lampen after direct. Respect to departure, Momo, transition VATAP. With the tunnel left after takeoff, runway active 10. Salvador approach control 119.8. Transponder 5447. Roger, sir. Lampen flight level 220 in route Whiskey 42 until Lapa after direct to Barreiras Momo VATAP after takeoff runway 10 turn left 984. Regards 5447, Patrícia 221. Of course. Yeah. Juliette, TAM 3172, bem-vindo a Salvador, faça táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, grato. O 74 está visual com o tráfego da companhia na curtíssima? Afirmativo, gol no 74. Posições de, após o pouso do mesmo, alinhar e preparar-se para decolar com o imediato. Gente, após a passagem autorizada alinhar e após decolar imediato, gol no 74. Afirmativo, alinha, mantém e prepara-se para decolar com o autorizado. No 755, solo agora ao 107, livre primeira direita, agilize manobras e chame o solo em 121, décimo 9. Agilizando a próxima direita, 1219, agora no 755. Esse até 3000, só o gol. No 396, autorizado 2500, ajuste no 0 no 4, reposto estabilizado, informo tráfego na sua posição de 1 hora, 8.4 milhas na final. Ok, descendo a 2.500, Samaná estabilizado. Terno, gol 925, visual. 925, chame torre 198, decimal 6. 26, boa. Gol 755, bem-vindo a Salvador, Levitáxia, Alfa Juliette, portão 4. Obrigado, Alfa Juliette, para o 4, gol 755. Na escuta? Assim, é um 925. Forma cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Vento de 1 a 0 graus, com 2 nós, ajusta no 0, no 4, curta em aproximação e aguarde pista livre. Gente, é um 925. Controle Salvador, é o TRIP 5488. TRIP 5488. Já liberado pelo centro, abandono 170 para o 1110. Mundo 925, foi autorizado no 0, 160 graus com 12 nós. Foi autorizado, gol 925. 2, boa tarde, gol 964, decolou. 1674, contato radar, subou nível 360, saída Gole. 360, Gol. Passou 366, Gol, 396. 396, gente, chame torre 198, decimal 6. 18,6? Afirmativo, Gol, 396. Ok. Torre de Salvador, boa tarde, o Gol, ano 396. 396, boa tarde, bem-vindo a Salvador, conta em aproximação, aguarde pista livre, número 2 para o pouso, ajuste no 0-4. No 0-4, aguardando autorização, Gol, ano 396. Táxi 7, 3, 4 e 15, confins. 7, 3, 4 e 15, confins, confere. Confere. Gente, então 3835, está autorizado seu táxi, partindo do pátio principal, Juliette, Alfa, Charlie, até o ponto de espera da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, chame torre 1-8, decimal 612. Então 3835. Juliette, Alfa, Charlie, na Charlie, chama torre, irmã. Boa tarde, tá 3835. Boa tarde. Gol 925. Gol 925. Tá livrando seu escudo. Gente, gol 925, livre táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 5925. Salvador, boa tarde, tá 3217. 5488, prossiga. Possibilidade de curvar direita pro 080 para levar a formação? Gente, pro 080 para dirigir de formação, 5488. Grato, autoriza direto Duna para melhorar pra gente aqui? TRIP 5488, está autorizado o desvio, aguarde para outras informações. Muito grato. Patango Romeu, Hotel Oscar. Gente, isso, desça para 2.500 pés na proa do VOR de Salvador. Romeu, Hotel Oscar. 035, na proa do VOR, aguarda. 3567, desça para nível 050. 503567. Salvador approach, good afternoon, Big A 1317, ascending out level 150 for level 110, direct Alpha, go Golf November. Big A 1317, bom arrival, descent at level 060. Bound for arrival, level 060, Big A 1317.